tenho aqui na terra, o amor que Deus me dá. Eu canto aqui na terra, o amor que Deus me dá. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A minha mãe que vem comigo, que me deu esta lição. A minha mãe que vem comigo, que me deu esta lição. Para sempre, para sempre, para sempre eu serei bom. Para sempre, para sempre, para sempre eu serei bom. Enxotando os maus desejos que não querem me ouvir. Enxotando os maus desejos que não querem me ouvir. Que escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes. Que escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes. Esta é a minha dor do bom, que traz toda a lealdade. Esta é a minha dor do bom, que traz toda a lealdade.